радио, который мы взяли на обзор и создали там. Ну, потому что нас взяли, поэтому так. Após esse aeronave, não temos outro estimado para o Lúcia.

Apache 4 via área gramada, sem sentido costa? Ah, confia a Apache pro Zulu? A filma que é pro Zulu. Ah, você poderia, por favor, confirmar uma mensagem? Pode poder, após o Paulo Consulado, livrar via gramada, visitando o Oscar, estamos durando essa ingresso na nossa sede. Sem problema, então. Aí, seguir para a área gramada, só o Apache 4 ou o Apache 2. 7.7 de turbulência, sistema 7, sistema de decolagem, 1,50 graus, 099. normal. 9. Oscar, vai estar 128 decimal 8, vai tomar 128 decimal 10. Final 7, é quase na final, com o time de direto na frente. 24, levando a direita na tapada, tá, vai ver, então levando a frente, muito boa. Salvador, boa tarde, igual 645, final, desce por aí, dá 1-0, visual. Volo 645, continua a aproximação, repara visual, confirma visual. Repara visual. Volo 645, pista 1-0, livre, autorizado o pouso. 1-5-0, dá 1-0. Autorizado o pouso, 1-0, igual 645. Controle no 2018, por favor. 1208, grato. Parece que foi chegada a mão, depois autorizada até no 050, dia chegada a mão. Faz o X, salvador na 0-1-2. Controle Salvador, uma boa tarde, é o 9111 da Azul. Azul 9111, contato com a data de colagem, escuto a guia, pega a fonte para a nível 170. Guia Cold 170, 9111 da Azul. Solo 29, e vamos seguir em solo 219. Primeiro 7 e 1, 30. 4, 1, 2, 3, 4, 1, secundária, 1, 2, 3, 4, 8. Salvador, boa noite para Azul 2781, Arbor 1. Azul 2781, faço o raio da decolagem, fica viado, vamos para o nível 1 mesmo, só quero responder o que. Ou no 60 direto, sem restrições, na Arbor 1, Azul 2781, graças.